A chegada da noite nos convida a profundezas, a nos aprofundarmos. A ideia da noite sempre se associa ao desconhecido, ao inusitado, ao mais profundo, ao misterioso, mas também exerce um fascínio incrível sobre a alma humana, assim como o mar, que também tem essas mesmas conotações. E exatamente pelas ondas agora não mais do mar, mas as ondas de uma rádio, que vai até você cortando os ares, sim, a nossa rádio Melodia FM, e que vai até você e que está trazendo, a partir de agora, o nosso programa Questão de Sensibilidade. Boa noite, nosso amigo, nossa amiga, de segunda a sexta, neste horário, 8 às 9, como eu sempre digo, o horário contramão. O horário daquele que sai correndo para ir para a faculdade, ou que já está lá, e que, por esse motivo, não nos acompanha. Mas, às vezes, ele perdeu a primeira aula, está no trânsito, e ainda consegue ouvir um trechinho no caminho para a sua escola. Ou outros que também trabalham à noite, ou então aqueles que estão em casa, e aí, no caso, talvez a hora do jantar, e que conseguiram fugir da televisão, conseguiram fugir da novela, do jornal, e optaram por esse diálogo mais silencioso, mas tão intenso, que só mesmo o rádio consegue trazer até nós. Eu sempre digo que a televisão veio e, na verdade, ela se impôs, e com muita razão. A força da imagem é muito grande, mas assim como todos imaginavam que as novas invenções fossem sepultar totalmente algumas do passado, e que não aconteceu, o mesmo ocorreu com o rádio. Ele pode ter, num primeiro momento, como eu brinco, balançado um pouco, mas ele depois se firmou e encontrou o seu veículo certo, a sua mensagem correta, e não há quem não goste de ter o rádio como seu grande amigo. Vocês acabaram de ouvir, com essas vozes belíssimas, uma composição desse que é considerado por muitos o maior gênio da música clássica, que é Bach, Johann Sebastian Bach. E nós hoje estamos dando sequência ao que começamos ontem, apresentando, os que estiveram lá vão se lembrar dos momentos de emoção. Nós estamos trazendo uma gravação especial esta semana, estamos programando para todas as nossas apresentações, os nossos encontros, música clássica. E estamos apresentando hoje, exemplo, e dando prosseguimento a um CD muito, muito lindo, um CD de música coral, cujo nome é muito sugestivo, é Absolute Heaven, Paraíso Total, com a Orquestra Sinfônica de Atlanta e o seu coro, na direção do maestro, fantástico maestro, Robert Shaw. O Robert Shaw, de certa forma, é o responsável pela projeção internacional da Orquestra Sinfônica, Orquestra e Coro, da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, com gravações memoráveis e celebradas por toda a crítica. E, de fato, só colecionador que consegue ter. Elas são muito raras, muito difíceis, elas só importadas. É difícil você encontrar os CDs nas lojas. E são tão lindos, né? Isso é um dos pontos que fazem o Questão de Sensibilidade ter um sentido. Porque essas coisas, primeiro, são CDs normalmente, pelo fato de serem tão especiais e terem uma gravação, uma produção muito mais cara, eles são CDs mais caros, em primeiro lugar. E em segundo lugar, de difícil acesso, você não os encontra. E isso é uma pena, porque você consome o que a mídia, de modo geral, traz, e não aquilo que pode ser um alimento eterno. Isso é um alimento eterno para a alma. Você, quando precisa, de fato, se abrir para o mais fundo, profundo, e você tem esse recurso de ouvir uma música como essa, isso é maravilhoso. E por que não? E essa é uma das razões do nosso programa, trazer a você esse alimento da alma que nem sempre está disponível, aliás, no mais das vezes não está. Mas estamos nós aqui com ele para vocês. Ontem começamos e hoje continuamos. E já abrimos a nossa apresentação de hoje, dando continuidade a esse CD. Tivemos, vamos dizer, metade das músicas que ele contém ontem, e hoje vamos fazer a segunda parte com esse gênio da música que é o Bach. E vocês ouviram dele o seu Magnificat, um dos seus Magnificat, uma peça muito curta, mas muito forte, muito linda. E eu já vou anunciar a próxima peça, que é de um autor que também é um dos meus preferidos. E a sua obra é uma das obras mais famosas em termos de música sacra, que é o Requiem de Fauré. Realmente, ele é lindo. E uma das coisas mais interessantes, que é a característica dele, ele fez um Requiem, normalmente o Requiem, por ser uma homenagem àquele que partiu, àquele que faleceu, na verdade é uma composição sempre com uma conotação muito dolorosa, um lamento muito grande e mais carregada, sempre muito linda e nos toca realmente o mais sensível de nós. Mas Fauré conseguiu fazer uma leitura diferente, e isso é muito, muito conhecido e muito, muito saudado por todos, que ele fez alguma coisa muito suave, uma partida suave, muito doce. Então, ouvir o Requiem de Fauré é algo que já começa, até através da música, a nos confortar, a nos acariciar. E eu quero que vocês sintam esse clima tão especial que o Fauré conseguiu dar à sua obra mais famosa. Eu considero a obra mais famosa de Fauré, o Requiem de Fauré, o famoso Requiem de Fauré, e com uma soprano também muito conhecida, que é a Judith Blagan. Uma voz linda, como vocês vão conferir. Dele, vocês vão ter o Pie Gesù, opus 48, Requiem de Fauré. Realmente especial, né? E só a título de informação e curiosidade também, isso também faz parte de questão de sensibilidade. A obra do Fauré, o seu Requiem, é todo assim. É lindo e desde o início é alguma coisa suave que vai te acompanhando como um mar. Eu gosto muito da metáfora do mar pela sua infinitude e pelo seu movimento, de águas calmas, que águas que nos tranquilizam. E no caso da proposta da música, que é um Requiem, nada mais adequado, não é mesmo? Mas continuamos a nossa viagem com a Orquestra Sinfônica de Atlanta, orquestra e coro, sob a regência do grande maestro Robert Shaw, trazendo uma gravação especialíssima. O nome escolhido foi Absolute Heaven, Paraíso Total, onde vocês escutam, onde vocês têm acesso às obras mais fantásticas já compostas, obras-primas, na verdade, para o canto coral. Vocês ouviram essa obra magistral de Giuseppe Verdi, que viveu de 1813 a 1901, um trecho, o Libera-me, do seu Requiem. E essa voz linda é da soprano Susan Dunn. É interessante se fazer uma colocação para que vocês viajem pelas características da música clássica. Existem três requiems que são os mais famosos. Um deles, que nós acabamos de apresentar, que é o Requiem de Fauré, exatamente por essa característica de ser tão doce. E outros dois, o que já até virou filme, como ponto alto do filme, o filme Mozart, o Requiem de Mozart, que é algo sensacional. Eu fico muito dividido. Eu acho que gosto dos três que eu vou citar, e cada um no seu momento, todos me comovem, todos me tocam muito fundo. Tem um trecho, por exemplo, do Requiem de Mozart que eu fico em lágrimas, e não adianta, é uma coisa engraçada que acontece com a música clássica, porque normalmente a música popular, de modo geral, você ouve, aí você deixa de ouvir um tempo, quando volta você sente a emoção novamente. A música boa, porque a música que não é boa, você ouve só na hora do momento da sua história, que as rádios tocam e a televisão traz o artista, e ele é muito badalado, mas depois você já passa para outra música que entra na moda e você esquece com facilidade. E elas não ficam no tempo, são músicas de consumo, e nada contra, mas é um fato. Agora existem aquelas que permanecem, que mesmo no popular se transformam em clássicos do popular, como Um Carinhoso, do Pixinguinha, que são músicas que sempre mexem com a nossa emoção. E isso acontece, sem dúvida, e muitíssimo, com a música clássica, a boa música clássica. E esses três requiens são especiais. E esse trecho do Requiem de Mozart, como eu estava contando a vocês, quando eu passo por ele, ele me comove. E existe um outro trecho muito doce também no Requiem de Fauré, que também me comove. Já o que vocês acabaram de ouvir é o famosíssimo, que é o terceiro, altamente famoso, dos mais famosos, vamos dizer, que é o Requiem de Verdi. Verdi foi um compositor de ópera, e a conotação que você sente, talvez não tanto nesse trecho que vocês acabaram de ouvir, mas na sua obra como um todo, você sente que ele tem um Requiem que reverencia quem partiu, quem nos deixou, quem faleceu. Essa é a intenção da composição. Ele faz com a característica das suas composições para a ópera. Então ele tem esse clima bem intenso, até certo sentido tenso, mas com essas vozes maravilhosas, como vocês acabaram de constatar, com momentos musicais inesquecíveis também. Mas ficam aí esses três momentos desses três grandes autores com os seus requiems tão famosos. Vocês estão percebendo que prevalecem música sacra, e dentre as escolhas das obras mais significativas para canto coral, mas sem dúvida, isso é uma escolha muito pessoal do Robert Shaw, do maestro, porque são inúmeras as composições que existem para se fazer não um, mas em muitíssimos CDs de obras-primas da música coral. Vamos continuar com a nossa viagem. Vocês acabaram de ouvir essa coisa maravilhosa que acabou de tocar de Pietro Mascagni, que viveu de 1863 a 1945. Vocês ouviram a sua famosa, um trecho da sua famosa ópera Cavalleria Rusticana. Essa voz sensacional, né, dessa soprano impressionante é a Christine Brewer. É impressionante, é de arrepiar a voz dessa mulher. Mas nós continuamos por essa viagem sensacional. Eu não sei como é que vocês estão, mas eu só aqui apresentando o programa para vocês, é uma viagem extremamente agradável. É uma alegria poder trazer uma música como essa aqui para vocês. Isso, eu não os conheço pessoalmente, mas é como se o fosse. Vocês que são companheiros e que vibram com esse tipo de música, por isso que aqui estão, são companheiros de alma, são irmãos de alma que vibram com as mesmas coisas. Eu fico imaginando se pudéssemos estar numa sala de concerto, nem que fosse uma sala só para ouvirmos. É um dos sonhos que eu tenho, de poder ter uma noite só de fruição. Fruição é degustar da música. E a gente só tocaria e ouviríamos, depois nós íamos trocar as nossas sensações, as nossas emoções. Fica aqui a ideia. Eu adoraria ter um espaço como esse, que tivéssemos um momento, nem que fosse num espaço qualquer. Se alguém tiver essa ideia e quiser levar à frente, eu me predisponho a ir com a música. Temos espaços fantásticos que às vezes ficam ociosos. Eu me lembro que algumas vezes eu consegui fazer isso acontecer no nosso queridíssimo Teatro Capitólio, que graças a Deus essa nossa querida Paula Andréa, de Irene Ribeiro, que foi uma grande batalhadora com toda a administração do nosso prefeito, conseguiu trazer para nós de volta. Isso é uma das conquistas maiores, sim, da nossa administração, e nós aqui parabenizamos, porque a vida cultural de Varginha precisava do retorno do Teatro Capitólio. E sem dúvida é emocionante. Nós usamos muitas vezes na fase anterior do Teatro Capitólio ele com essa finalidade, e quem sabe ainda isso volte a acontecer, porque música é um momento também de congregação muito forte, por isso que as pessoas vão aos concertos. Mas já que não temos as grandes orquestras ao vivo, mas tê-las ouvindo essas obras e podendo conversar, conhecer os detalhes da sua feitura, dos artistas envolvidos nessa produção, tudo isso é muito rico. E depois trocar as sensações, as emoções que nós sentimos, eu acho isso maravilhoso. A mesma coisa acontece com os filmes, né? Ter as noites do cinema e as noites da fruição da música clássica, do ouvir a música clássica ou até a música popular de maior qualidade. E que não necessariamente tenha que ter os artistas presentes. Por que não só se ouvir, assim como se ter a projeção de alguns filmes especiais, filmes que não estão mais disponíveis no cinema, que nós temos um cinema fabuloso. Aqui vai um abraço para minha batalhadora, amiga, dona do cinema, do Cinemaster aqui de Varginha. Minha gente, aqui fica a questão de sensibilidade, também é compromisso com cultura. Por favor, não deixe o nosso cinema morrer. Porque o que aconteceu com as cidades como a nossa, de médio porte ainda, mas que está a caminho de crescer e muito, sem dúvida, e de demais cidades tão pujantes que estão se desenvolvendo, é que por causa do DVD, as pessoas com o seu cinema em casa, como dizemos, na verdade deixaram de ir aos cinemas de fato. E o que aconteceu? Eles fecharam. Poucas cidades, eu até fico muito feliz em saber que Itajubá recentemente abriu uma sala, muito pequena, mas já é um começo. E nós aqui tínhamos dois cinemas, mas infelizmente estamos reduzidos a um só, e essa grande batalhadora que faz o nosso cinema aqui em Varginha continuar, ela luta com dificuldade. Inclusive, uma das coisas lindas, ela é um exemplo. Às vezes você vai e você vê que ela própria está lá atendendo no intervalo, ela ajuda a limpar, correndo para que o outro pessoal que vá assistir a próxima sessão, ele possa entrar, encontrar tudo em ordem. Então, os meus parabéns a ela. E aqui a minha convocação para vocês, meus amigos varginhenses, para que vocês prestigiem o nosso cinema. Nós precisamos dele, não podemos deixá-lo partir. Mas isso não quer dizer que alguns filmes de arte não possam ser apresentados, alguns filmes que já não estão mais no circuito normal do cinema, para que nós possamos relembrar aqueles momentos tão maravilhosos e que foram, às vezes, momentos que passaram muito depressa ou, muitas vezes, nem tivemos conhecimento, porque muitos desses filmes nem entram no circuito normal de circulação. Mais uma vez, aquela ideia daqueles exemplos fantásticos de grandes produções artísticas que não são tão comerciais e, portanto, passam desapercebidas do público e nem entram no grande circuito de circulação. Então, essas peças podem ser resgatadas e aí fica a minha sugestão, a minha oferta. Eu adoraria poder participar da produção de algo assim, que seriam os encontros de cinema e os encontros de música, principalmente de boa música, mas de música que nós sabemos que temos boa música. A Quinta da Boa Música é algo fantástico aqui na nossa cidade. Vocês também precisam se informar a respeito e devem fazer o seu presente, se fazer presentes nas apresentações, mas nem sempre nós temos a música ao vivo. Então, principalmente as grandes produções internacionais que não vêm até nós e que nós poderíamos fazer num espaço adequado, com um bom som. Isso é fundamental, que a gente tenha qualidade, para que se a gente tenha qualidade tecnológica, também nos ajuda na sensibilidade. Isso também é questão de sensibilidade. É claro que você vai se emocionar muito mais com uma boa imagem e com um bom som do que com o som, mais ou menos, não é? Então, isso daí é ponto fundamental. E aí vai ainda mais um elogio para o nosso cinema aqui da cidade, que melhorou muito a sua imagem e também o seu som. As projeções estão ótimas, é um verdadeiro prazer ir às projeções da nossa sala de cinema, o nosso querido Cinemaster. Um nosso abraço ao pessoal de lá. Mas continuamos agora com a nossa viagem. Nós tivemos a Cavalleria Rusticana e vamos para mais uma peça de música clássica. Vamos lá? Oh, Vocês acabaram de ouvir essa coisa linda de Franz Schubert. Esse compositor, que viveu de 1797 a 1828, o seu Benedictus, a missa número 2 em Sol Maior. E a soprano em questão, essa soprano é famosa, eu tenho alguns CDs dela, inclusive cantando uma coisa muito bonita. Eu acredito até que eu já tenha programado esse CD da Dawn Upshaw, essa soprano fabulosa, inglesa, e com o tenor David Gordon e o barítono William Stone, essas vozes sensacionais com essa versão, com essa interpretação tão fantástica da Orquestra Sinfônica, Orquestra e Coro da cidade de Atlanta, sob a regência do grande maestro, todo mundo grande ainda, mas é verdade, eles são fantásticos. Faltam adjetivos para classificarmos o que esses seres especiais realmente nos trazem. Eu não falei o nome dele, que é o Robert Shaw. Ele é a grande figura por trás de tudo isso e quem, sem dúvida, idealizou esse CD especialíssimo. Mas vamos a outro momento muito, muito grandioso também dessa gravação tão linda. Oh, Vocês acabaram de ouvir de Hector Berlioz, esse compositor que viveu de 1803 a 1869, um trecho do seu Requiem, Opus 5. E, sem dúvida, mais um exemplo fantástico de vozes belíssimas e uma melodia que nos toca a alma. E vamos para a nossa última apresentação deste CD, que é uma peça mais longa e eu espero ter tempo para ela inteira. Estou aqui torcendo. Vamos lá. Yeah. E assim terminamos o nosso CD, esse CD sensacional que nós começamos a apresentar ontem e terminamos agora nesse momento com essa linda obra do Gustav Mahler, que viveu de 1860 a 1911, o final da sua grande sinfonia, número 8. E é interessante fazer essa ressalva que nessa escolha, já que esse CD trouxe as grandes obras-primas para a música coral, e aí no caso sob a interpretação da Orquestra Sinfônica de Atlanta e também o coro da orquestra da cidade de Atlanta sob a regência do grande maestro Robert Shaw, é bom repetir, principalmente para aqueles que estão chegando agora, estão chegando nos minutos finais, e ouviram só essa última parte para saber do que se trata. Nós estamos apresentando o último número desse CD e com uma apresentação inesquecível, sem dúvida, soprano a Heidi Grant Murphy e o tenor o Michael Sylvester. E assim nós tivemos a gravação total. Como temos ainda alguns minutos, eu vou escolher alguma coisa especial, a exemplo do que fiz ontem, para que completemos essa nossa viagem pela música coral. Com essa reprise de um pequeno trecho da Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, nós encerramos a nossa apresentação com o que de mais bonito nós já tivemos para a música coral. Foi essa a ideia, mas sem dúvida o que de mais bonito foi composto para a música coral é muito mais do que um CD pode reunir. Nem sei quantos seriam necessários para tal obra. Mas não importa, o que importa é que foi maravilhoso, foi um prazer estar com vocês nessa viagem, como outras que nós teremos pela frente e, sem dúvida, mais uma manhã. Aguardo vocês no mesmo horário. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Grande abraço a todos.